na mais linda cidade de luz, viverei só pra te louvar. Hoje em meu coração há mais fé e mais amor. Vitória alcancei, aceitando a ti, Senhor. Em plena cor.